Por favor, ligue os seus headphones à telefonia. Ajuste o volume. O Cubo vai começar. Thank you. Connect the ground. Thank you. O Cubo, domingo para segunda, 0 horas. Thank you. Thank you.